A partir de agora, você vai ficar por dentro dos acontecimentos mais importantes das Três Fronteiras. Fique ligado. É hora de bater aquele papo inteligente, ouvir boa música em ótima companhia. No ar, Fronte, com Guilherme Wojtkowski. Fronte. Bom dia, muito bom dia a você que está na sintonia da Transamérica Foz em 104.5 e transamericafoz.com.br. Hoje, sábado, 2 de abril de 2016, programa Fronte Transamérica até meio-dia. Eu sou Guilherme Wojtkowski. No programa de hoje você confere música, informação, o comentário do Jorge Pegoraro, que mais? Enfim, atrações fora da casinha e também interação pelo WhatsApp 45882828228. Transamérica Foz no Facebook e arroba Transamérica Foz. Nosso perfil no Twitter e também no Instagram. E vamos direto à nossa linha de frente, porque hoje, caramba, tem muita coisa aqui no programa, viu? Linha de frente. E com uma gigantesca fila nas mediações do Fórum Eleitoral, terminou nesta quinta-feira o prazo para o recadastramento biométrico obrigatório dos eleitores de Foz do Iguaçu e Santa Terezinha de Itaipu. Quem não recadastrou dentro do prazo está, desde ontem, com seu título de eleitor cancelado. E aí a pergunta, né? E agora, o que fazer? Bom, segundo a Justiça Eleitoral, a opção é dirigir-se até o Fórum, ali na Avenida Costa e Silva, até o prazo máximo de 4 de maio. Não perca esse prazo, hein? Munido ali de seus documentos para regularização do título eleitoral com o pagamento de multa pelo cancelamento e, enfim, né, fazendo esses procedimentos aí para poder estar apto novamente a votar nas eleições. O prazo de 4 de maio vale também para os jovens a partir de 16 anos que querem tirar o primeiro título. Mas atenção, hein? O atendimento no Fórum Eleitoral voltou agora ao seu horário habitual. Não haverá mais atendimento no período da manhã. O horário habitual, que é de segunda a sexta-feira, do meio-dia até às 7 da noite. Fronte é notícia. Circulação do Zika vírus em Foz do Iguaçu desde pelo menos junho do ano passado. Foi o que revelou o resultado de novas análises realizadas em amostras de sangue de pacientes que haviam dado negativo em testes para a dengue, alertou o Serviço de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal da Saúde. Detalhe importante, hein? Os pacientes em questão não haviam viajado para fora aqui da cidade de Foz, ou seja, a contaminação ocorreu no próprio município. A orientação da Secretaria Municipal da Saúde, em caso de sintomas suspeitos, é de que o morador procure a unidade de saúde mais próxima da sua residência. Fronte é notícia. Guardas municipais e agentes do Fostrans fizeram na última quarta-feira a apreensão de 6 ônibus do transporte coletivo de Foz do Iguaçu por problemas na documentação. A operação, realizada nas imediações do terminal de transporte urbano aqui em Foz do Iguaçu, chamou a atenção, né, de passageiros e trabalhadores do setor. De acordo com o Fostrans, o problema principal detectado nos ônibus foi relacionado ao certificado de registro e licenciamento do veículo. Haveria problemas ali com relação à cor até dos ônibus citados no documento, né? O consórcio Sorriso, operador do sistema, negou a existência de irregularidades, mas por via das dúvidas, né, algumas das unidades foram recolhidas aí ao longo da quarta-feira para evitar qualquer tipo de complicação. Os passageiros, claro, reclamaram desta situação. Os ônibus apreendidos na quarta foram devolvidos novamente, né, na quinta-feira e voltaram a circular, segundo as informações que recebemos aqui no transporte da cidade. Fronte é notícia. A sexta promotoria de justiça ajuizou na segunda-feira ação civil pública por improbidade administrativa contra o prefeito Reni Pereira e um ex-diretor-presidente da Fundação Municipal de Saúde por ato cometido em julho de 2013. Na ocasião, segundo o Ministério Público, o município pagou R$239 mil por um contrato celebrado sem licitação referente à prestação de serviços no Hospital Municipal Padre Germano Lauch. O dono da firma de contabilidade contratada e também a empresa, né, pessoa jurídica, são requeridos nesta ação também por ato de improbidade. Uma eventual condenação pode levar a sanções como a perda da função pública, suspensão dos direitos políticos, obrigação de devolver os valores ao erário e também multa, entre outras punições previstas. Fronte é polêmica. E esse foi um assunto que eu abordei ontem, inclusive no espaço de comentários do programa Transnotícias, das 7 às 8 da manhã, porque nós precisamos, né, especificamente aí falar sobre assédio e as noções que homens e mulheres têm a respeito deste problema, especialmente nós, homens. Uma discussão num dos grupos de elogios e reclamações de Foz do Iguaçu na última quinta-feira trouxe novamente à tona algumas das diferentes visões de homens e mulheres sobre casos como de homens que mexem com mulheres no trânsito e também a própria visão do homem em relação à mulher, né, como objeto de provocação sexual, por exemplo, quando usa ali roupas que deixam partes do corpo à mostra. E quando falamos desse tipo de discussão, o que falta muitas vezes, além de bom senso, claro, né, é a tal da empatia. O que é empatia, né? É colocar-se no lugar do outro, agir também, né, pensando em como seria a ótica da outra pessoa. Antes de perseguir com o carro ou a moto uma mulher que está andando a pé na rua, por exemplo, né, disparando ali cantadas, tentando arrastá-la para um motel, enfim, pare e pense. E se aquela mulher que está ali na calçada fosse a sua companheira sendo assediada aí por um sujeito completamente sem noção? Como é que você reagiria nesse caso? Por exemplo, e também se aquela menina nova, né, com quem você mexeu ali na rua fosse a sua filha, sua neta ou sua irmã recebendo o mesmo tipo de tratamento por parte de outros motoristas ou cidadãos que se acham aí no direito de adotar esse tipo de comportamento? Bom, aí a coisa muda de figura, né? E olha só, e se você, que age dessa forma, começasse a se portar com um pouco mais de respeito em relação ao próximo? Começasse, por exemplo, a ouvir o que o outro lado, né, as mulheres, têm a dizer sobre este assunto. Será que o mundo não seria um lugar bem mais civilizado, sociável, quem sabe até seguro para todos? Enfim, algo aí realmente a se pensar, né? Mas eu vou parar por aqui no meu comentário, porque no front quem comenta é o Jorge Pegoraro. Fala, Pegoraro! Jorge Pegoraro, bom dia! Bom dia, Guilherme! Marco Sá Correia já havia visitado as Cataratas do Iguaçu algumas vezes na condição de turista. Porém, ainda não tinha conhecido o Parque Nacional do Iguaçu em toda a sua expressão. Movido por um desafio profissional, gostaria de se dedicar exclusivamente a produzir suas próprias fotografias, textos e notas sobre a rica biodiversidade desta importante unidade de conservação. Com paixão pela fotografia de natureza e com profundo conhecimento sobre a história da conservação dos parques nacionais, Marcos iniciava neste momento uma de suas mais ricas experiências, um novo olhar e uma nova caminhada, literalmente pelos 185 mil hectares de Mata Atlântica mais preservados do sul do Brasil, entre gerivás, palmitos, árvores frondosas, insetos e animais selvagens. Sem perder tempo, embrenhou-se solitário na selva paranaense com sensíveis equipamentos fotográficos, um celular que quase nunca funcionava na floresta sem internet, com uma simples caderneta e duas barras de cereais na mochila. Assim passava o dia inteiro. Seus textos e fotografias produzidos sobre o Iguaçu eram repassados para seu blog pessoal e a seus amigos especiais para serem utilizados em edições jornalísticas. Entre borboletas, aves, fungos, animais selvagens e uma floresta inteiramente preservada a ser cotidianamente explorada de forma racional, além, é claro, de muita água distribuída entre centenas de quedas, Marcos registrou em um ano de trabalho mais de 5 mil selecionadas fotografias. Além de muitas entrevistas efetivadas e uma convivência saudável com a equipe do Parque Nacional, Marcos participou ativamente de quase tudo o que aconteceu no local naquele ano. Era ávido por conhecer pessoas da lida do parque. Estava sempre atento ao que ocorria ao seu redor, profundo observador dos processos que ocorriam na floresta, principalmente nas mudanças das estações do ano. Era mais que um fotógrafo de natureza. No momento que é colocado ao público parte de seu rico acervo fotográfico, fica a sensação e a certeza emocionada que valeu muito a pena ter um hóspede tão sábio, companheiro e, por que não dizer, corajoso no Iguaçu por tudo que produziu eficientemente. Não tem preço o que foi produzido por Marcos neste período e que agora se torna realidade na exposição Caminhos e Pegadas, que está à disposição do público de Foz do Iguaçu e região no Eco Museu da Itaipu. Vale a pena visitar. Pense nisso comigo. Comentário de Jorge Pecoraro, todos os sábados aqui nas ondas do Fronte Transamérica. E lembrando, né, que você pode interagir conosco e comentar não apenas este, como também todos os assuntos tratados aqui no Fronte. No WhatsApp estamos no 45882828228. Repetindo, né? 45882828228. 3028-2828 é o nosso bom e velho telefone fixo, Transamérica Foz, nossa fanpage no Facebook, arroba Transamérica Foz, nossos perfis no Twitter e no Instagram. E olha, fique ligado também porque vai rolar sorteio de um smartphone Sky Devices. Isso mesmo, não ouviu errado não, hein? O smartphone Sky Devices neste fim de semana aqui nas ondas da Transamérica Foz. Para faturar, é só ficar aí sintonizado nas transmissões esportivas aqui da rádio, hoje à noite, a partir das 8 horas tem Ponta Grossa e Foz Cataratas Futsal pela Série Ouro do Paranaense, e amanhã à tarde, a partir das 5h30, né, temos a transmissão aí Foz do Iguaçu Futebol Clube e Paraná Clube, jogo de ida das quartas de final do Campeonato Paranaense. Você fique ligado aí para obter mais informações, ou então dá um pulo lá na nossa fanpage, né, Transamérica Foz no Facebook, para saber aí como participar. O resultado sai neste domingo, depois do jogo do Foz, aqui nas ondas da sua rádio. E já pensou aí levar para casa um smartphone novinho de presente? É muito legal, né? Vamos de música agora, Fronte Transamérica, até meio-dia. There's nothing I, no, I wouldn't do. Você está ouvindo Fronte na Transamérica. Fronte investiga. E na semana que termina hoje, um dos grandes marcos da paisagem de Foz do Iguaçu foi a fila na Avenida Costa e Silva, nas proximidades do Fórum Eleitoral, provocada pelo fim do prazo para o recadastramento biométrico obrigatório dos eleitores de Foz e de Santa Terezinha. Na quinta-feira, último dia do prazo, a fila foi tão grande que podia ser vista do espaço, como nos mostra essa imagem enviada da Estação Espacial Internacional pelo astronauta Scott Kelly. Opa, peraí. Rádio não tem imagem, claro, né? Ah, tá. E o Scott Kelly também não está mais na estação, né? Mas que diferença faz? Ninguém sabe disso mesmo. Enfim, deixa pra lá. Como é que é? Microfone aberto? Vazou no ar isso que eu falei? Ih, caramba! Ávida por informação e munida de nenhum senso de ridículo, a equipe do quadro Fronte Investiga foi às ruas com uma importante missão: descobrir por que cargas d'água o brasileiro, mesmo odiando essa fama, né, teima em deixar tudo para a última hora. Como bons brasileiros que somos, no entanto, os integrantes da produção deixaram toda a investigação para a última hora. E o resultado? Bom, né? A falta de resultado fala por si. Ouça o que disse, por exemplo, este eleitor que estava na fila do fórum para regularização biométrica, justificando por que deixou seu recadastramento para o último dia. Deixei para o último dia, sim. De propósito. De propósito? Mas como assim? É que eu gosto de ficar na fila. A gente faz amizade. Conhece pessoas diferentes. Tá, mas então você podia ficar numa fila de balada, por exemplo, né? É um lugar bem mais apropriado aí pra conhecer novas pessoas, né? É que eu gosto de tomar sol. Meio-dia. Sem sombra. Estou precisando pegar uma cor. Tá, mas pra pegar uma cor tem a prainha, tem balneário, tem piscina, tem um quintal de casa, sei lá, né? Não precisava estar aqui não, né? É que eu gosto de dar entrevista. Eu sabia que ia ter repórter aqui hoje. Tá, mas pra dar entrevista, se você tem alguma coisa pra dizer, você mesmo pode procurar a imprensa, né? Pode ir na TV, no rádio, no jornal, enfim. É que eu não tenho nada pra dizer. Tá, mas mesmo assim, tá cheio de veículo de imprensa com falta de pauta, enfim, entrevistando qualquer um. O senhor não precisava estar aqui, né? É que eu gosto de inventar desculpa. E eu gosto de encher o saco de repórter. Ah, vai se lascar então. Pronto. Já posso ir embora. Já irritei um repórter. Não preciso dessa fila. Ganhei o dia. Tchau. Decepcionada com a trollagem do entrevistado, a equipe do quadro Fronte Investiga foi em busca de uma opinião especializada com um sociólogo estrangeiro que, com seu olhar de fora, pode ajudar a lançar uma nova luz sobre o triste e brasileiríssimo hábito de deixar tudo para a última hora. O brasileiro é assim. Já começa chegando atrasado em tudo. E gosta de fazer tudo aos 46 do segundo tempo. Como no futebol. Como no futebol? Como assim? No jogo contra o Paraguai. O Brasil empatou aos 46. Só o técnico Ramon Dias não sabia que seria assim. Ele mais ninguém, né? Isso aí foi só um jogo isolado, não dá pra tomar como base. Enfim, que provas, que argumentos você tem pra sustentar essa teoria? Nos jogos do Foz. O Foz sempre toma gol aos 46 minutos do segundo tempo. Ah, isso é verdade. Concordo com você. Realmente faz sentido. Você está coberto de razão. Porque você viu no jogo ali contra o Paraná Clube? Pô, 46 do segundo tempo com um jogador a mais. Não dá pra entender, né? Também contra o Operário, 46 do segundo tempo. Contra o Londrina, aquele gol anulado, né? Os 46. Enfim, como é que pode, rapaz? Como é que pode? A De última hora, tentamos conseguir pelo menos mais uma entrevista para completar o quadro. O entrevistado, um respeitado brasilianista da Universidade Only Bicycle, Icycle Motorcycle, Massachusetts for All, aceitou o pedido, mas de última hora, desmarcou dizendo apenas que já estava abrasileirado demais. Olha, tem toda a razão, viu, por desmarcar desse jeito. Nota-se aí que está realmente abrasileiradíssimo. Programa Fronte Transamérica até meio-dia, isso claro, né? Se de última hora não surgir aí nenhum contratempo do tipo um maluco entrando armado aqui no estúdio. Opa, opa, pera aí, não faz isso não, cara. Não faz não, não atira na garrafa de café não, cara. Poxa vida. Fronte Transamérica em 104.5 e transamericafoz.com.br. Pô, a garrafa de café não, maluco. Aí é sacanagem. Vamos com música, daqui a pouco já voltamos com outra participação, enfim, outro quadro, enfim, o que seja. Pô, é o café, cara. Faz isso não. Vamos lá. A gente passa a entender melhor a vida quando encontra o verdadeiro amor. Cada escolha uma renúncia, isso é a vida. Estou lutando pra me recompor. De qualquer jeito seu sorriso vai ser meu raio de sol. De qualquer jeito seu sorriso vai ser meu raio de sol. O melhor presente Deus me deu. A vida me ensinou a lutar pelo que é meu. O melhor presente Deus me deu. A vida me ensinou a lutar pelo que é meu. Então deixa eu te beijar até você sentir vontade de tirar a roupa. Deixa eu acompanhar esse instinto de aventura de menina solta. Deixa minha estrela orbitar e brilhar no céu da sua boca. Deixa eu te mostrar que a vida pode ser melhor mesmo sendo tão louca. De qualquer jeito seu sorriso vai ser meu raio de sol. De qualquer jeito seu sorriso vai ser meu raio de sol. O melhor presente Deus me deu. A vida me ensinou a lutar pelo que é meu. O melhor presente Deus me deu. A vida me ensinou a lutar pelo que é meu. Transamérica Pop. Do you wanna go? Transamérica. E chegou a hora do momento mais embromation da semana aqui nas ondas da Transamérica Foz. Quadro Engana que a gente gosta, com a trilha mais emblablazada do planeta. E ontem, sexta-feira, 1º de abril, foi o dia da mentira, né? Uma data, pra mim, pelo menos, né? Na minha visão, desnecessária, né? Uma vez que todos os dias o que a gente mais ouve por aí, que é? Mentira, claro, né? Você que pensou que é mentira, é claro que acertou que é mentira, porque infelizmente é isso, né? Nosso ouvido parece pinico, né? Mas já imaginou que louco seria se as pessoas começassem de uma hora para outra a dizer apenas a verdade em tudo que falam, nada mais que a verdade? Olha só, aqui na frente da rádio tem a padaria Casa do Pão. Todo dia eu chego ali, né, e o Beto, a Indianara, enfim, me cumprimentam e perguntam: tudo bem? Já imaginou eu respondendo coisas do tipo: bem o caramba, eu quero mais é que o mundo se exploda, bom dia só se for pra você, pô. Aí não dá, né, Toninho? Já imaginou então um papo entre duas amigas, com uma perguntando pra outra: ai amiga, você acha que eu estou gorda? E a amiga respondendo: com toda certeza, sua bola de banha. Olha, é a Terceira Guerra Mundial sem disparar um mísero tiro, pode ter certeza, hein? Ou então imagine o político naquelas entrevistas pré-eleição, né? Tá lá o apresentador simpático, vamos dizer, o Anderson Frigo, pronto, o Frigo. Com toda aquela simpatia peculiar, perguntando ali pro candidato: mas por que você quer ser prefeito de Foz do Iguaçu? E o candidato respondendo na lata, né? Pra meter a mão no dinheiro público, pra favorecer meus amigos, pra fazer meu pé de meia, enfim, pra que mais? Bom, acho que não daria muito certo, né? É, amigo, não que eu esteja fazendo uma apologia da mentira ou querendo dizer que eu não acredito em um mundo mais honesto, né? Mas num mundo assim nós precisaríamos principalmente de muito, mas muito estômago para triturar as tijoladas, né? Mas se bem que não seria má ideia, né? Quem sabe num mundo mais sincero as pessoas se reunissem mais por afinidades do que por puro interesse, como acontece em muitos casos, né? Mas se esse admirável mundo novo pode ter certeza ainda faz parte de um futuro distante, por enquanto, vamos vivendo com o que temos, né? Nem que seja na base do engana que a gente gosta. E vamos agora a um rápido intervalo aqui na programação do Front Transamérica. Ainda hoje tem muita coisa pra rolar por aqui. No próximo bloco, por exemplo, participação especial aí da Mulher do Google, a versão nacional do Buscador. No programa de hoje tem também o 7-1 da semana, com 7 notícias que são como gols da Alemanha no lombo do cordial cidadão brasileiro. Enfim, Front Transamérica até meio-dia em 104.5 e transamericafoz.com.br. Nós já voltamos. Estamos apresentando Fronte, aqui na Transamérica.